Salve! Quebra corrente, negro! Somos livres, favela! Deus, me ajuda. Só Fabião! Você me conhece? Não, tô te conhecendo agora. Coitada! Menos. Só sabe se eu te arrebento. Olha aqui! Só sabe se eu te arrebento agora, menina. Comigo, colega. Você mesmo. E aí, princesa, o que acontece? Você não é o maluquinho que matou o Neguinho semana passada ali na cantina? Aham, foi o mesmo, e qual o problema? O problema é que ele é meu irmão. Foi o mesmo, e qual o problema? Me ajuda. O problema é que ele é meu irmão. Você me conhece? Tenta. Ninguém conhece ninguém, irmão. Ninguém. Na sala do hospital. Pedindo a Deus, a lágrima rola no canto dos olhos e implora. Oh meu Deus, minha vida inteira foi só pensar. Eu vou me dar bem, tirando em alguém. Ao invés de morrer, eu gosto de matar. Mas eu exagerei, tanta gente matei sem dó. Por causa de pedra e pó, uma bala no crânio e só. Hoje eu sei quanto mal eu causei. Cada tiro que eu dava, eu escutava um grito. Me perdoa, meu Deus, os tiros e as dores. Hoje sou eu quem sinto. Numa cama em coma, não reage, não fala. Meu cérebro está morrendo com projétil de uma bala. Aquele cara metia mal mala, não tinha ideia. Com ele na bala, desacreditou. Eu engatilhei, o cara sacou, então atirei. A lei do cão foi ele quem fez. Segura ladrão, chegou sua vez. Lembra do meu irmão, você riscou do caderno. Mandou pipé na agora dó. Sente a dor, sempre haverá o melhor e o pior. Pra quem se achar o terror. Deus, alguém está chamando o nome do Senhor. Me responda se puder me ouvir. Eu imploro. Deus, meus olhos se fecharam, me dê uma luz. Pide a mim, Jesus. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Vai, ladrão, abre seu coração e conquista seu último perdão. Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do pá. Travou minha mente, feriu meu subconsciente. Estou aqui pedindo perdão, e se é tarde ou não, ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem. Meu corpo está totalmente paralisado, precinto meu fim. Minha morte sem perdão me deixa sem paz, piedade de mim. Eu já perdoei quem me baleou, equipare a matança, não quero vingança. Tanto matei sem ter motivo, e agora respeito a todo ser vivo. Talvez em teu livro da vida meu nome esteja quase apagado. Sem carinho, sem amor, sem dó, pratiquei o terror e só. Machuquei muitas famílias, formei a própria quadrilha. E agora me sinto abandonado, agora sim sou um pobre coitado. Servi ao diabo e nem reparei que estava errado, que Deus darei. Única que eu contrariei, te imploro, Senhor. Estou entre a morte e a vida, está acabando minha respiração. Pelo amor de Deus, dê-me o último. Chora, enquanto o homem chora, vai, implora seu último perdão. Chora, não. O homem chora, não. Enquanto o homem chora, vai, implora seu último perdão. Infelizmente, assim caminha a humanidade. Todos os dias, todas as horas. Um sempre acabando acabar com o outro, mano. Sempre haverá o pior que o pior. Vamos botar nosso pensamento, mano. Com fé em Deus. Valeu, Zona Oeste, Sul Norte, Guarulhos, Indaiatuba, Salto, Favela, fica com Deus. Aê! Tudo nosso! Paz! Yeah!